E vem na minha mesa, manda embora a maldade, retira os entulhos que escondem a verdade. Santidade e pecado não caminham de mãos dadas. Ou eu quebro esse sistema, ou um dia ele me mata. Me lança a tua semente, implanta em mim a tua mente. Manda embora o fariseu, não quero um coração doente. Construíste um templo aqui dentro de mim, né, Pai? Sou a sua casa, ó Senhor. Mora em mim. Oração, sou morada do Pai. Não aceito viver mais assim. Vamos fazer assim, todo mundo! Quem tá com a mão engessada não faz. Diante de Deus, coloco minha vida. Diante de Deus, coloco meu ser em adoração. Diante do Pai, diante do Pai. Consumar.